nada acredito. Que tem Jesus Cristo? Sagrado mesmo é meu cachimbo. Invisível, só sou notado quando eu dou voz de assalto para manter o meu vício. Já falei, passa carteiro, relógio, o celular, que eu vou fazer umas mágicas disso. Vai transformar em pedra, a outra é transformar em prazer todo ódio reprimido. Sinto alívio, assistindo essa fumaça branca subindo. Meus olhos se estralam, boca aberta eu fico. É como um orgasmo, eu sou carregado, por segundos eu levito. Mas não evito a sensação que me faz levantar do chão e sair correndo atrás demais disso. Um assalto mal sucedido, um tiro no coração, tira de ação, mas o nóia maldito. Em tudo eu acredito, vidrado na televisão, assistindo a só mais um capítulo. Onde tudo é possível, usuário de novela, droga pesada, eu me especializo. Eu fico emotivo na torcida pra que fulano descubra que ele foi traído e que se vingue disso com a vizinha de apartamento que em segredo se sente atraído. Ah, que mundo lindo, carros, viagens, iates, mansões, é disso que eu preciso. O efeito dessa droga é isso, a hipnotização, a alienação. Eu quero, eu tô convicto, é como incentivo. Dei meus pulos pra descolar um Rolex igual do meu ator favorito. Na giratória um tiro, e diferente das novelas, eu não consegui um final bem sucedido. Você destruiu a minha vida. Me perdoa. Ele é melhor do que eu. Ai, me fala, ele é melhor que eu. Foi só sexo. Eu tava sozinha, me sentindo carente. Você tava trabalhando muito. Eu me deixei levar, sabe? Eu não sei. Eu sinto que a culpa é minha, né?